unida, envolvida na mesma batida, conhecida como R.A.P. Resgatar almas é o meu proceder, minha letra é viver e vencer. Nem vira essa ideia de perder e sofrer da presença do Senhor. Eu não saio de sequência, observo uma pá de papagaio dando ideia contraditória, negativismo reinando na memória. Rimador sangrento, sem comprometimento no seu conhecimento, diz que é do movimento, mas não move uma palha, no corre só da palha, vivendo de migalhas, ganhou uma medalha de latão como premiação por cada palavrão. Quer pagar de bandidão, cantor de ilusões, o sistema agradece por lotar as prisões, transformando futuros cidadãos em ladrões. Rap é protesto, manifesto minha mente pro maligno, não empresto, corro pelo certo, ligando o papo reto, apocalipse está perto. Uso gíria no dialeto pra falar com a periferia, com a burguesia, pra levar alegria, harmonia, sabedoria, libertação e cura pra quem tá na loucura. Rap mais Yeshua, ninguém segura. Rap é o som que bate de frente, rap é o som que leva ideia consciente, rap é cultura, rap é rua, do lado de Yeshua, ninguém segura. Rap é o som que bate de frente, rap é o som que leva ideia consciente, rap é cultura, rap é rua, do lado de Yeshua, ninguém segura. No sobe desta vida, tamo de volta na picadilha, tamo junto e misturado, firme e forte, nós é quadrilha, no embalo da levada, seja o bagulho é envolvente. Hip hop é som do gueto, e quem não gosta tá doente. No DF em Goiânia, aprendi como se faz, correr pelo certo, ter bons amigos, isso é o que me satisfaz. O rap é meu som, hip hop é minha arte, de quebrada em quebrada, vou fazer da minha parte. Minha vida é lutar, sem ter medo de perder, miliano na correria, é nós no proceder. As muralhas dessa vida, pode que vou derrubar, os espinhos da caminhada não me impede de sonhar. Lamentações da minha vida não existe, eu te garanto, o prazer de uma vitória, te pergunto vale quanto. Finalizando neste clima, o barato vai ser bom, Jesus Cristo é minha vida e o rap é meu som. Rap é o som que bate de frente, rap é o som que leva ideia consciente, rap é cultura, rap é rua, do lado de Yeshua, ninguém segura. Rap é o som que bate de frente, rap é o som que leva ideia consciente, rap é cultura, rap é rua, do lado de Yeshua, ninguém segura. O som é de mil grau e a ideia consciente, de Minas pra Goiânia, firmo elo da corrente, chegamos pra somar e pra quebrar o preconceito que o é careta, tipo assim, bem desse jeito. Tamo juntas na batalha, bem armada até os dentes, com uma munição que pertence ao povo crente. A batida do meu coração é a base da minha levada. Rap é expressão e nosso alvo é ganhar almas, pra Cristo inspiração da minha rima e dos meus versos. Com o rap prego a palavra e com o rap eu me expresso. Revolução feminina aqui firmando nesse som. Grata sou a Deus por ter me dado esse dom, de quebrada em quebrada vou pregar justiça e fé. Puxa o que custar, eu tô firmão assim que é. A banca tá formada representando nossa cultura. Rap é o som, expressão, eu sou das ruas. Rap é o som que bate de frente, rap é o som que leva ideia consciente, rap é cultura, rap é rua, do lado de Yeshua, ninguém segura. Rap é o som.